justo demais para ser salvo. Se alguém se acha muito justo, pode estar certo de que para ele não será achado real valor em Cristo, porque ele não veio para os que são justos, ou melhor, que se acham justos, porque não há um justo sequer, senão apenas para os pecadores. Enquanto não houver o reconhecimento da necessidade, esta jamais poderá ser suprida. Como alguém irá se dobrar para beber da água da fonte da vida, enquanto não tiver sede de vida eterna, por se achar já saciado com a água da sua própria justiça? Pessoas que frequentam a igreja para terem a reputação de justas podem estar certas de que continuarão perdidas, perdidas em seus pecados não perdoados, porque não há cura disponível para quem não se considera cego. Deus já nos deu o diagnóstico em sua palavra. Ele diz que sofremos do mal do pecado, mas se me acho são, porque tomaria o remédio da salvação? O que se considera justo e aprovado verá por fim que era um pobre coitado, cego e endurecido pelo pecado, que não conheceu a sua doença e que também rejeitou não somente o parecer do médico dos médicos, como também a sua receita, a receita do arrependimento e da fé, a única pela qual poderia ser curado.